Jijó jogar um caxangá. Bota, tira, dos abeleja. Guerreiros com guerreiros, zigue, zigue, zigue, zá. Guerreiros com guerreiros, zigue, zigue, zigue, zá. Escravos de Jó, já...